Tango Mike Romeo Quebec, ao alinhar, está autorizado a decolar, direito em rota, vento 150 graus, 069. Outro levantamento de decolagem, direito em rota, Mike Romeo Quebec. Mike Romeo Quebec, decolou 15, chame o centro Recife. Chama o centro, centro, graças. Salvador, Altar 3662. Altar 3662, continue a aproximação, informe 3 pontos, baixado e travado, vento 150 graus, 7 nós. Baixado e travado desde a primeira vez, sobre a horta, agora se avisou com a pista, 3662. Externa, baixar travado, 3662. 3662, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento permanece. Se não fizer o grau, fica no zero. Ele pousa no zero. 3662, solo 20, libera a direita, chave solo em 1, 21, décima 1. 21, 1. Taxi do Luan, que é autorizado táxi até Taxiway Hotel, chamo no hotel para a decolagem. Escola da hotel, é isso mesmo, Taxi do Oscar? Reporte no hotel para a decolagem, Taxi do Oscar. Voo Oscar autorizado, a linha de decolar a partir do hotel, vento 150 graus, 5 nós. Sulu Oscar, fora do solo aos 29, chame agora o controle 120, decimal 8. Controle 1208, Eco Sulu Oscar. Poderia confirmar o altímetro em polegadas de mercúrio, por favor? Altímetro 1015. Ciente, grato. Controle Salvador, o Papatango Eco Zulu Oscar. Papatango Eco Zulu Oscar, controle Salvador, prossiga 2000 pés na linha litoral até o final da barra. É Eco Zulu Oscar. Prossegue até 2000 pés na linha do litoral, o Eco Zulu Oscar. Torre Salvador, boa noite, com 973. Próximo ao ponto de espera da 1-0, está pronto. Sou 1973, a linha decola, cabeceira 10, vento 150 graus, 49. Livre decolagem da pista 10, gol 973. Controle Papatango Eco Zulu Oscar, tá subindo para 2000 pés via litoral, aguardando instruções. Gente, Eco Zulu Oscar, chame Centro Recife. Chamará o centro, grato. voo 1973, decola 33, chame controle 1198. 198, voo 973, boa noite, obrigado. Controle, é o Bravo Romeu Serra? Bravo Romeu Serra, desça para 1000 pés na proa do farol de Itapuã, aguardando transferência de comunicações. Bravo Romeu Serra, recebe com clareza 2. Desça para 1000 pés na proa do farol de Itapuã, aguardando transferência, Bravo Romeu Serra. Bravo Romeu Serra, não copiou a mensagem devido ao clareza 2. Bravo Romeu Serra, desça para 1000 pés, chame torre 198 decimal 95. Uno 89 para o Bravo Romeu Serra? 118 decimal 95, decimal 95, Bravo Romeu Serra. 118 decimal 95. Afirmo. Torre é o Bravo Romeu Serra. Bravo Romeu Serra, continue via linha do litoral sul, reposte no Travesso Sul da Torre. Bravo Romeu Serra, está no Travesso Sul, solicitando se possível aproximação direto para o pátio militar, via hotel. Gente, Bravo Romeu Serra, visual com tráfego, continue na perna, ingresso na perna contra o vento da 10, aguardando para o cruzamento para o pátio militar. Bravo Romeu Serra, vai aguardando a perna contra o vento para a pista 10, aguardando para o ingresso no pátio militar. O Bravo Romeu Serra teria condições de inicialmente aproximar direto para Taxiway Delta, aguardando para o cruzamento para o pátio militar? Oi, boa noite, Trip 5591, estabilizado no zero. Trip 5591, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda, 5591. Papatão com o Bravo Romeu Serra, tá na minha escuta? Na escuta, prossiga. Teria condições de efetuar inicialmente a aproximação para a Taxiway Delta, aguardando para prosseguir para o pátio militar? Negativo, se autorizado, faz o 360 pela direita para ver separação, mantendo o visual, ok? Afirmativo, faça o 360 pela direita, Bravo Romeu Serra. 360 pela direita. Afirmativo, ou mantém espera no setor, o que fica mais fácil. Pouso autorizado, cabeceira 10, informa helicóptero à sua direita, não interfere com o pouso. Pouso autorizado, vento 1, 50 graus, 59. Ok, livre pouso pro trip 5591. Bravo Romeu Serra, solicitando se possível, você pode girar a base pela direita para 10, já livrou o trip. Afirmativo, está autorizado, Bravo Romeu Serra. Bravo Romeu Serra, girando base. Afirmativo, vai prosseguir para pouso 10? Afirmo, pouso. Gente. O Bravo Romeu Serra, se possível, deslizando, já estamos com uma segunda aeronave para pouso na 10, Bravo Romeu Serra. Bravo Romeu Serra, ciente, ingressando base. Bravo Romeu Serra, da presente, direto pro para o pátio militar. Bravo Romeu Serra, pro do pátio militar. Trip 5591, solos 41, libera direito, chame solo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, obrigado, boa noite. Papatango Juliette Oscar Oscar. Juliette Oscar Oscar, continue a aproximação aguardando autorização de pouso. Despachado travado, pouso final. Sim, Juliette Oscar Oscar, vai para Pelócio ou pouso final? Está estabilizado, fui LS, aproximação direta. Sim, Oscar Oscar, aguarde apenas autorização de pouso. Gente. O Bravo Romeu Serra está cruzando o eixo da pista, já aproximando do pátio militar, ok? No pátio militar chama operação de freio, o Juliette corrigindo, Bravo Romeu Serra. Gente, já livrou o eixo da pista, vai chamar operação de militar quando é o pátio Bravo Romeu Serra. Afirmativo. 7 Oscar, Oscar, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 150 graus, 59. 7 Liverpool, Juliette Oscar, Oscar. Salvador, boa noite, está 3858.090, sendo traço na final. 3858, mantenha ponto de espera. Mantendo, está 3858. Bravo, Romeu Serra, solo 4-4. Salvador, Papatango, Mike Bravo, uniforme 4 milhas de rotatória, visual com campo. Autorizado, sinal da 17, Mike Bravo, uniforme, reporte, baixado, travado. Autorizado, sinal, vai reportar embaixo, travado, Mike Bravo, uniforme. Papatango, Juliette, Oscar, Oscar, solo 4-5, confirma se alijou paraquedas? Não, negativo, tá controlado. Ciente, libere próxima direita, ataque civil alfa e reporte na delta para o cruzamento para o poste militar. Ciente, Juliette, Oscar, Oscar. São 3858, ali, mantém cabeceiro no zero. Ali, mantém no zero, 3858. São 3858, ao alinhar, tem livre decolagem, vento 150 graus, 039. Autorizada a decolagem, para o São 3858. Mike Bravo, uniforme, baixou e travou? Sim, Matheus, final 4 milhas, baixou e travou. Mike Bravo, uniforme. Mike Bravo, uniforme, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 150 graus, 49. Está autorizado o pouso na 7, o Mike Bravo em uniforme. Na frequência da torre, mantenha a minha frequência até ataque sua delta. Quando no poste militar, chame operações, tá bem? Decola aos 4-8, chame o controle 1-1-9-8. 19-8, tá 3-8-5-8, obrigado. Juliette Oscar Oscar na Delta, para o cruzamento. Juliette Oscar Oscar, autorizado o cruzamento da 31028 até o Pátio Militar. No Pátio Militar, com as operações militares 122, decimal 5. É, tira a cena. Mike Bravo Uniforme, solo aos 49, qual o pátio? Vai dar mais, Mike Bravo Uniforme. Liberando próxima direita, boa noite, Mike Bravo Boa noite, 6310, ponte parada 10, pronto. Xané 6310, Alinda, cola cabeceira 10, vento 150 graus, meia dúzia. Alinda, cola 6310. Boa noite, gol 1096, pronto, ponto de espera da 10. 1096, ali mantém cabeceira no 0? Ali mantém no 0, no 096. Chame 63 no 0, decola 52, chame controle 1198. 198, boa noite. Boa noite. 1096, livre decolagem cabeceira da Índia. Vento 150 graus 5 metros. Iniciando decolagem da 10, gol 1096. Noite, continue em aproximação, aguardando autorização de pouso. Vento 1950 graus 049. Ajuste de altímetro no 0 no meio. Sempre aguardando autorização, ajuste no 0 no meio, 5218. Voo 096, decola 105, chama agora o controle, 1198. 198, voo 1096. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 150 graus 619, check 3. Ciente, pouso autorizado, tem abaixado travado, 5218. 5218, solo 59, direito no 211. Direita do 1211, 5218. Está na escuta? Afirmo, passando o marcador externo, ele é 1-0. 6313, com motorizado cabeceira 10, vento no 50 graus 3 nós, ajuste no 0, 1-6. 1-5, corrigindo, pouso autorizado. 0, 1-5, livre pouso na 1-0, 6313. Funciona 63 no 3, solo 04, direito no 2, 1, 1. Direito 1, 2, 1, 1, 1, 63. Brazilian Force 2590, clear to crossing the runway 1028. Report on taxiway Delta. Brazilian Force 2590, clear taxi via Alpha, Juliet, Apron 1, India, and Alpha again. On loading point, call me again for departure. Affirmative. Brazilian Force 2590, clear to line up and take off runway 10. Wind is 150 degrees per knot. Controle Salvador, o Papa Tango Eco Zulu Oscar. Papa Tango Eco Zulu Oscar, prossiga na linha do litoral. 1.500 pés, aguardando transferência de comunicações. Linha do litoral 1.500 pés, aguardando transferência, Eco Zulu Oscar. O Eco Zulu Oscar, para sua informação, torre informa chuva leve sobre o campo. Eco Zulu Oscar, ciente, grato. O Eco Zulu Oscar solicita, se possível, descer para 600 pés AGL via litoral. Livre descida para 600 pés, o Eco Zulu Oscar mantendo a linha do litoral. Eco Zulu Oscar descendo para 600 pés, linha do litoral. Decimal 8. Quarantine, decimal 8, vai. Salvador, boa noite, Azul 4298. Azul 4298, confirme se está visual com o campo.